nação, voz ativa da favela, em prol na missão. Terroristas na ação, guerrilheiros, facção, que não se ilude com sorriso, postura é no chão. Caminhada cristalina, demorou, tamo na selva. Rap nacional, fusão, ferida aberta, entre cobras e lagartos, putas, ostentação. Os vagabundo vem de preto, de abarreta, chavão. Não me acompanha, que eu não sou novela. Modinha é o caralho, chumbo grosso é que te espera. Se o bagulho é louco, nós não tá pra brincadeira. Lenda viva, Zé Povinho, rajada de ponto 40. Se o rap é compromisso, não é viagem. É nós mesmo, demorou, tamo aqui, sem massagem. A favela ainda sofre, chora em desespero. A polícia que mata e o descaso do governo. É isso mesmo, tamo aí sem problema. Os gangsta tão de volta pra botar ordem na arena. O estilo é esse, o bang é louco, sangue bom. A batida é pesada e a favela tem no chão. O estilo é esse, o bang é louco, sangue bom. A batida é pesada e a favela tem no chão. O estilo é esse, o bang é louco, sangue bom. A batida é pesada e a favela tem no chão. O estilo é esse, o bang é louco, sangue bom. A batida é pesada e a favela treme o chão. O estilo é esse, o bang é louco, sangue bom. A batida é pesada e a favela treme o chão. Os blacks, os red nose conseguiu pular os muros e foram adestrados no cânion 9 de julho. Disposição mil gols, linha de frente. Meu professor Xavier consegue entrar em nossas mentes. Bang louco, só monstro na matilha. Zona leste, oeste, norte, sul, interior paulista. Bang louco, gangsta. Bang louco, pesadão. Douglas Frank, Dinais e Dundum, facção. Então chega, chega mais. É muita treta. Pula alto, sangue ruim. Pula alto, língua preta. Que foi, não gostou? Que se foda no mundão, backbone. Na tranca, Maria louca. Vai, vai segurando, vai. Os primitivos, os dinossauro Rex com instinto assassino. No estúdio só mostra e você não pode entrar. O estilo é esse, o bang é louco, sangue bom. A batida é pesada e a favela treme o chão. O estilo é esse, o bang é louco, sangue bom. A batida é pesada e a favela treme o chão. O estilo é esse, o bang é louco, sangue bom. A batida é pesada e a favela treme o chão. O estilo é esse, o bang é louco, sangue bom. A batida é pesada e a favela treme o chão. O estilo é esse mesmo que faz tremer o chão. Que não foi corrompido, sou nocivo, brindadão. Sou a nata, fina flor do gangsta rap. Só os monstros de bagagem que a favela não esquece. Lapidados pelo tempo, os diamantes vêm da lama. Atacado com oportunista que vende a mãe pra obter fama. Pelo sangue da favela, tamo aí linha de frente. Organizado de colete, fortemente convidindo vende. Pois a guerra ainda é fria, clara, injusta e transparente. É quente, quente, tio, ó. E é por isso que tamo aí nessa dosagem. Só os pontalete pesadão e alta voltagem. São poucos que não correm da luta. E pelo brilho e a humildade fortalece conduta. O orgulho que a quebrada me escuta. No país do massacre, da política injusta. É a voz que ecoa no fundão. Que representa a disciplina e opinião da maioria. Da grande maioria que igual a nós convive com isso no dia a dia. Entende o dialeto e sabe bem como é. Que os veteranos estão de volta, os veteranos estão de pé. Assim que é, se o bang é louco, mais louco é o bang louco. Bang louco, bang louco. O estilo é esse, o bang é louco, sangue bom. A batida é pesada e a favela treme o chão. O estilo é esse, o bang é louco, sangue bom. A batida é pesada e a favela treme o chão. O estilo é esse, o bang é louco, sangue bom. A batida é pesada e a favela treme o chão. O estilo é esse, o bang é louco, sangue bom. A batida é pesada e a favela treme o chão. O ritmo é pesado, é pique, bola devastadora. Comparado ao Estado Islâmico, rajando de metralhadora. A difusora que põe em choque o universitário. A rima usurpadora que transforma o sonho do milionário. De Lamborghini ou de Porsche, em Lohader na terra. Do mais pobre cantor de rap, morador de favela. Liga